Conversa fiada matou carambola. Fala galera, estamos começando mais uma edição do CFMC Conversa Fiada Matou Carambola, o podcast do Cultura Pop a Rigor. E no programa de hoje vamos falar aí de uma série clássica da Hanna-Barbera. Vamos falar de Scooby-Doo. Para falar de Scooby-Doo, estão comigo aqui Adri. Ah. O Dré. Oi. E trouxemos no programa de hoje o Mauro. E aí? Bom dia, boa tarde, boa noite, turma. Mauro Giovanetti, que vai falar de Scooby-Doo aqui com a gente, porque, oi, na verdade, o grande apaixonado aqui por Scooby-Doo é o Mauro. E pediu para a gente realizar esse programa comemorando o aniversário de quantos anos? 56, né? 55. Isso mesmo, Tri. É, o Mauro é o nosso especialista em Scooby-Doo. Tá aqui como... Mas então, minha cara, Adri, comece você aí com o contexto histórico da série. Dê aí uma aula de história pra gente aí sobre o Scooby-Doo. Sim, gente, para começarmos o episódio. Sim, eu fiz o contexto histórico, tá, gente? Porque eu não vi a série. Mas enfim, né? Depois nós vamos falar da relação de cada um com o Scooby-Doo. Ou a não relação. Mas é isso. Bom, o Scooby-Doo é... Né? Como a gente está falando aí, 55 anos, né? Ele foi criado em 1969, né? Pelo Joey Ruby e Ken Spears, né? Para a Hanna-Barbera, né? Que atualmente foi absorvida aí pela Warner Bros, né? Aliás, atualmente não, né? Desde 2001. Né? E aí a série, né? Apresentava aí os adolescentes, né? Fred, Daphne, Velma e Salsicha. E o seu dog alemão, né, o falante, né, o Scooby-Doo, que saíam por aí resolvendo mistérios, né, envolvendo criaturas supostamente sobrenaturais, enquanto viajavam aí usando uma van colorida e provavelmente puxando um fuminho. Né? Aí o primeiro episódio do Scooby-Doo, né, foi o Scooby-Doo Cadê Você, exibido pela CBS americana em 13 de setembro de 1969. Né? Aí, ao longo aí dos anos, né, virou uma franquia, né, que teve diversas animações longas, né, live action. Enfim, inclusive, né, o cara tá olhando ali, né, aí a Wikipédia, né, brasileira, tem até um erro brabo ali, né, porque eles estão falando que o Scooby-Doo é o segundo desenho, né, americano com maior número de temporadas de todos os tempos, né, perdendo apenas por Simpsons, para Simpsons. Só que, pô, não é verdade, né, porque o Scooby-Doo são várias séries, né, Simpsons é uma mesma série com várias temporadas. Scooby-Doo são séries diferentes, né, pertencentes à mesma franquia, né, mas são séries diferentes. né? Então... Simpson nunca acabou. É, Simpson é a mesma série, né? Várias temporadas, uma mesma série. É, mesmo caso de South Park, acho que Family Guy também. É. E... Tanto que Scooby-Doo já passou aí por diferentes canais, né? Por... CBS, Cartoon, aí diferentes streams, né? Tem, então são coisas diferentes, né? Bom, aí o que eu queria destacar, né? É o momento que o Scooby-Doo foi criado, né? Porque, né, nessa época ali no final dos anos 60, né? É, as associações, né, de pais, né, estavam pressionando muito as televisões, né, por conta de conteúdos assim, supostamente violentos, né, nos desenhos. E aí, especialmente um grupo chamado Action for Children Television, né, eles faziam bastante pressão, e aí tanto que algumas animações ali da Hanna-Barbera, né, mais focadas em aventura, em ação, foram canceladas, né? Que foi o caso do Space Ghost, do Birdman. E aí, alguns membros desses grupos, né, começaram a servir ali de consultores, né, para a Hanna-Barbera e outros estúdios também, né, para garantir, né, que os programas eram seguros, né, para as crianças, né? E aí, nesse contexto, que eles estavam buscando assim, desenhos mais amenos e tal. Menos focados, né, na ação, em lutas, né? E aí nessa época que o Art Show, né, foi outro desenho que surgiu nesse período, fez bastante sucesso, e aí o Scooby-Doo começou a ser desenvolvido. Ele até teve uma primeira versão, né, que foi julgada ali por esses consultores e tal, é assustadora demais. E aí passou por modificações, chegando ao que essa versão que a gente conhece. Mas então vamos seguir falando da relação de cada um aqui com as séries animadas do Scooby-Doo. Começando pelo Mauro, que é por causa do Mauro que estamos fazendo esse programa. Então, Mauro, primeiramente, fala aí por que você queria falar de Scooby-Doo. Olá, novamente, gente. Vocês podem me culpar pelo possível fracasso que vai ser esse programa. Entendeu? Pode me culpar tranquilamente aí, galera. Não tem problema. assim. Primeiro, né, agora falando um pouco sério, né? Não que eu não tivesse antes, claro. Assim, né? Eu não sou fã do personagem, né? Desde criança, né? E como eu vi que o personagem ia fazer sucesso, né? E eu não sei quando é que vai que esse programa aqui vai ser lançado. Então, vai ser lançado perto do personagem fazer 56 anos. O que é bastante tempo, né? Pra um personagem, uma franquia. E é claro, quando se abre aqui a lista, não só da Wikipedia, mas de site de fãs, gente. Rapaz, é muita coisa. Muita coisa. Alguns eu lembro, porque eu lembro de assistir, outros eu não faço a mínima ideia. Como o personagem é antigo e isso aí faz muito sucesso até hoje, né? Tem uma caralhada de coisas, né, gente? Longas metragens, filmes lançados direto pra TV, filmes lançados direto pra vídeo, crossover, né? Quem lembra aqui do... Quem for fã de Supernatural, sabe que tem um... Que os personagens se encontram com o Scooby-Doo. Literalmente, os personagens dos Irmãos Winchester viram o desenho animado. Eu nem assisto Supernatural, mas eu vi esse episódio uma vez na TV a cabo. Eu peguei esse episódio passando uma vez na TV a cabo. Em animação, né? Isso mesmo. Sem falar também de crossovers que eles já tiveram, como o Batman. Tanto Batman, eu lembro. Batman eu assisti quando garoto. Eu vi também o Batman Robin daquele desenho animado. É. Isso mesmo. E o Batman aí do de um dos vários dentro do Batman, é o Bravos e Destemidos, onde eles fazem uma aparição ali também. Recentemente eles estiveram nos Jovens Titãs também. Mas eu não cheguei a ver passando o episódio. Eu quero ver ainda, que eu não consegui ver, quando ele encontra o Coragem. Ela também não vi esse ainda, não. Também já ouvi falar desse encontro. Aí eu quero ver quem é o mais medroso dos dois, o Coragem ou o Espírito. Mas realmente, assim, poucas franquias têm assim essa longevidade, né? Então, o Scooby-Doo é quase como o Batman, né? Tem diversas animações. Sim, muita coisa mesmo. Sim, você fala de quadrinhos também, né? Como a Hanna-Barbera, como a Dri, como bem comentou aí, a Hanna-Barbera foi adquirida pela Warner, que por sua vez, também tem a DC Comics também. Então, eles lançaram alguns anos atrás, não lembro o ano, depois a gente vê isso aí, foi lançada uma linha de quadrinhos do Scooby-Doo. Totalmente eu nunca li, mas pelo que eu vi é uma outra releitura, né? Ah, é, eu acho que eu cheguei a... Eu não li, não, mas cheguei a saber alguma coisa na época, né? Parece que era... aquelas coisas, parece que era mais sombrio... Tenho certeza. Isso, algo assim, né? Também nunca li, nunca vi o quadrinho pra nunca ver, só vi comentários em fóruns aí na internet. Eu acho que não foi publicado aqui, não. Tenho certeza. É verdade, também acho que não. Tenho acompanhado. É. Talvez tenham lançado alguma edição especial, mas depois não deu oportunidade. Tipo o quadrinho da Buffy, por exemplo, que chegou a ser publicado alguns números e depois foi cancelado. Entendeu? Mas, assim, é um personagem assim que eu sempre vivia, cara. Todo momento. Eu sempre achei muito interessante a proposta do personagem. Do personagem, assim, no final, até talvez por causa dessa censura aí que os Estados Unidos estavam passando. Aí eu fico pensando, essa galera dos anos 60, cara, reclamando de desenho do tipo Herculoide, Space Ghost, falando que eles eram extremamente violentos. Eu fico pensando se eles vissem os desenhos de hoje. Mas norte-americano sempre foi chato pra caramba, norte-americano. Sim. É por isso que a dificuldade de muitas vezes com produtos japoneses, né? Porque, pô, no Japão não tem isso, né? Por isso que eles fizeram os Power Rangers. E mesmo assim já reclamaram de violência, né, em Power Rangers. E Power Rangers não chega nem perto do que o japonês costuma fazer, né? Ali nos Power Rangers só vai mesmo as cenas ali dos caras sendo atingidos e soltando fagulha. Sim. Tanto que aqui no Brasil também, né, por muito tempo as pessoas foram muito acostumadas pro produto americano, né? Então, aí, quando estreava, assim, desenho japonês ou tokusatsu, sempre tinha as reclamações também, né? Conta violenta, né? Poxa, na época dos Cavaleiros do Zodíaco, nossa! Via matéria em jornal! Da violência e tá. Rola uma parada também que quando o Rurouni Kenshin passou ali também na Globo, a Globo recebia cartas dos pais reclamando da violência. Esses programas da manhã da Globo, sempre que entrava um assim, causava polêmica. Sim. Quando eles passaram Gavan. E até jogava lá para 8 da manhã no começo do programa da Xuxa. Ah, verdade. Mas assim, cara, é a questão do medo de você relacionar a violência infantil, cara, com o que uma molecada vê. Eu agora tô me lembrando, né, pô, o Johnny Quest mesmo, ele foi antes de Scooby-Doo, e o Johnny Quest, eu vi os episódios, né, ali na Max, o Johnny Quest era bem violentinho, tinha, quer dizer assim, os bandidos morriam, né, geralmente explosão, desabamento, mas tinha essa ideia, né, o pessoal não devia gostar dessas coisas. É, você vê que, né, o He-Man, que já é ali anos 80, né, mas no, ali no DVD, né, nos documentários que tem ali sobre a produção do desenho, ainda tem ali esses consultores externos, essa coisa que fica ali, né, tipo, censurando, aí não podia morte, não podia. E ali já é nos anos 80, né? Sim. É. É, isso aí, né, cara? Isso lembrando que alguns anos antes você teve lá a grande censura dos quadrinhos também, né? Então. Sim. Então estava tudo interligado, mas assim, que considerando isso, eu vi que uma das grandes inspirações para a criação da turma do Scooby é, primeiro, que essas coisas de séries adolescentes ou de adultos jovens. É uma coisa que estava muito em moda no começo dos anos 60 ali. E uma das grandes inspirações, isso eu vi num documentário aqui, num documentário no Nerd Show, foi o desenho do Arte. Não sei se chegaram a assistir esse desenho. Não, nunca assisti. Eu também nunca vi esse desenho, cara. Eu só vi coisas dele. Eu nem sei de que época se esse desenho passou aqui. Eu só ouço falar, nunca vi nada assim na TV, assim. Pelo menos na época que eu comecei a assistir TV, não passava. Então, aí eu vi que Só que assim, uma das coisas que fez lembrar esse desenho foi da música, que é a trilha sonora, que eu sempre pensei que sempre pensei falando de uma banda. Mas é desse desenho. Ai. Não vou arriscar cantar aqui porque eu tô falando desafinado. Sugar, Sugar. Lembra? É, sim. Que é a banda, né? Que é o The Artes, né? É. Ah, essa música eu conheço. Ela, pô, acho que ela tocava na abertura até de uma novela da Globo. Sim. Qual é o nome daquela novela, cara? Ela com a Rita Guedes, a Helena Ranaldi, eu assisti por causa delas. Acho que ela Despedida de solteiro. Isso. Despedida de solteiro? É. Acho que era esse nome mesmo. É uma novela das seis. É isso mesmo, Despedida de Solteiro. Que foi. Passava ali entre 92 e 93. Isso. Foi a primeira novela da RTV. Então, aí os produtores pegaram essa ideia do desenho e acrescentaram. Estrutura de rádio de mistério que vinha das antigos programas de rádio, que é programa de mistério. E aí a inspiração para o nome do Scooby-Doo vem de uma música do Frank Sinatra. Música do Frank Sinatra? Qual? Quando o cara fala du. Du, du, du, du. Du, du, du. Não. A música é Strangers in the Night. É um dos clássicos do funk. Ok. Something is something in your smile was so exciting. Something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers. Ah, conheço, meu pai que gostava muito. Mas no filme live action Scooby-Doo 2, né, tem uma cena que ele e o Scooby-Doo imitam cantando essa música do Frank Sinatra. Mas eu não fazia ideia que tinha essa relação com, do nome dele com a música. É, sabe aquele não sei o nome que você fala quando você imita um som de alguma coisa. É onomatopeia, não? É, acho que é onomatopeia. Né? Isso, né? Entendeu? Que ele solta nessa música, né? Aí eu tava tentando esperar aqui ver se aparecia aqui. Aqui. Ah. Aí, YouTube do vídeo. É isso mesmo. Scooby-Doo. Entendeu? Foi daqui que eles tiraram a inspiração pro nome do personagem, né? E aí virou meio que o refrão do personagem todo final do desenho. Pelo menos o desenho clássico, né? Eu não sei, nós, eu não lembro se na outra versão teve. Porque, meu, é uma caralhada de desenho. Mas assim, né? É um personagem que basicamente fez a minha infância, né? Era um dos desenhos que eu mais gostava de ver, ao lado de Thundercats e até dos Smurfs. Que todos eles passavam no programa da Xuxa na época. Mas Scooby-Doo é o que eu tinha o melhor carinho, né? Principalmente devido à dublagem brasileira, né? Scooby-Doo feito pelo Seu Peru, o nosso saudoso Orlando Mon. E o Salsicha feito pelo Mário Morjardim, né? Usando aquele sotaque que eu acho que era carioca da época, né? Olha! O Mário, ele dublou o Salsicha. Depois, tanto que eu nunca me acostumei depois com ele dublando Pernalonga, porque eu sempre me lembro do Salsicha. então quando ele dublou ali o Pernalonga ali, né, na redublagem ali para Herbert Rich, eu nunca me acostumei. E ele aparecia também, né, em outros desenhos animados, fazendo umas pontas, geralmente vozerio na multidão, que eu me lembro até no desenho dos X-Men, às vezes aparecem as vozes dele falando alguma coisa, quando aparecia uma daquelas pessoas em meio a ataque, não sei o quê, aí falava, ô diacho, não sei o quê. Tinha a voz do Salsicha lá no meio da multidão. Cara, só lembra disso, hein, cara. E por falar em Herbert Richards, a gente podia fazer mais pra, em outro momento, um programa só sobre Herbert Richards, hein? Ah, pode ser. Eu acho aí. Sim, que vai ter muito material pra depois lembrar. Sim. Ah, tem muita coisa, né? Assim, falando em dublagem, minha infância foi muito marcada pela Herbert Richards e pela Alamo, por causa do... Alamo. Do TKS. Pela TKS também. Dublou algumas coisas também. Eu gostava muito da dublagem naquela época. Mas é um pouco broxante você escutar a versão brasileira TKS. Eu achava broxante. Ah, eu preferia quando ela na. Eu preferia quando ela na Alamo. Uhum. A Alamo era tolerada. Apesar de que, né, a PKS, apesar de ter uns probleminhas técnicos ali, teve muitas dublagens marcantes, né? A primeira dublagem do De Volta para o Futuro. O Cybercop foi dublado lá também. Caça-Fantasma, tanto o filme quanto o desenho animado. Foi marcante também. Mas voltando aí. Voltando no Scooby-Doo. Muita coisa, assim. O Orlando Drummond, ele dublava a maioria dos cachorros, né? Eu me lembro também que ele dublava o Hong Kong Fu. Sim. O Bionicão também, né? Ele dublava o Alf. Sim. Tanto live action quanto desenho animado. E meia hora, outro fazia umas pontas em alguma propriedade. Aquele cachorro que andava com mini polegar também, né? Yogi, também. Também. Cara, não lembro desse personagem. Aliás, o Mini Polegar era dos mesmos caras, né, que criaram aí o Scooby-Doo, que a Adriana falou o nome, que depois eles montaram o estúdio deles, que inclusive eu na época caçava, né, que o Mini Polegar era da Hanna-Barbera, mas não era, é desses caras. É verdade. Ruby Spears. Eles montaram o estúdio deles, o Ruby Spears. Sim. Mas assim, né, cara? Voltando, no caso do Scooby-Doo, cara, ele fez um puta de um sucesso, cara. Foi absurdo, absurdo mesmo. Não é à toa que depois a própria Hanna-Barbera começou a lançar vários clones. Quem lembra aqui do Tutubarão? Também assisti alguma coisa na época também do Tutubarão. Era basicamente a mesma pegada, só que com o tubarão. Quem lembra de uma? Não fugiu o nome. Era um personagem, ele virava um lobisomem. Era o Bicudo, né? Ah, o Bicudo. Ah, eu assisti alguma coisa deles também. Isso, lembra quando... Pouca vez que eu vi, lembra sempre que ele se transformava e falava: cadê o gordinho? Cadê o gordinho? O cara querendo devorar o personagem gordinho do grupo. Caramba, e ele tinha um sobrinho que também virava um lobisomem, acho que era assim, sobrinho, o filho, não lembro direito. Tinha um outro que era um bug falante, cara. Esse eu não lembro não. Nossa, teve um monte de cópia do Scooby-Doo, meu. Mas com certeza o que acabou fazendo mais sucesso foi o original, né? Não é à toa que quase que no ano seguinte, que acabou a série original, eles criaram, no ano seguinte, eles criaram uma nova série, né? Que aí veio da coisa do cada episódio trazer um convidado especial. Teve episódios que trouxeram os Globetrotters, teve episódios que veio o Jackson 5. Mais pra frente, por exemplo, em 79, eles lançam uma série chamada Scooby-Doo e Scooby-Loo, que aí entra aquele cachorrinho lá, cara. Que, pelo amor de Deus, cara, alguém assistiu? Alguém gostava do Scooby-Loo aqui? Olha, eu assisti recentemente ali no Max a primeira temporada, até que não é ruim, não. Que ainda tem todos os personagens clássicos, né? O Fred, a Daphne, a Velma. O problema é quando chega a segunda temporada, que aí eles têm a brilhante ideia, né, de tirar o trio, o Fred, a Daphne e a Velma, e deixar só o Scooby-Doo e Salsicha. Ah, vamos deixar os personagens mais populares. Aí deixa só o Scooby-Doo, o Salsicha, ali acompanhados do Scooby-Loo. Rapaz, É, como é passa sério? a, passa a ser episódios menores, que duram uns 7, 8 minutos, mas, assim, são fraquíssimos, sabe? Ah, Não sim. tem graça. Isso. E chega a atrair o principal da série, que Quero investigar. Scooby-Doo é sempre aquele lance. Tem a investigação, tem os fantasmas, e sempre no final o fantasma é falso. Ali nessa série não tem mais investigação, e às vezes eles encontram até monstros de verdade, sabe? Tipo vampiro. Assim, tem coisa realmente sobrenatural. Então isso aí meio que trai até o esquema da série mesmo. É bem fraquinho. Sim. Em alguns momentos, né, a série resolveu ir um pouquinho por esse lado. Botar coisas sobrenaturais que eram de verdade. Teve alguns longas animados lançados ali entre os anos 2000 que abordavam um pouco isso, né? Até que legais até, né? Mas o divertido sempre foi esse, né? Mas assim, voltando a falar do O Scooby-Loo, cara. divertido é tirar a máscara do monstro no final pro cara falar, eu teria conseguido se não fosse Isso. essas crianças e esse cachorro. Cachorro, é isso. Nossa, esse era o grande charme da coisa. Eu também prefiro assim. Mas a questão é que esse personagem Scooby-Loo, cara, ninguém gostou, cara. E a ideia dele, como sempre, é tentar atrair um público infanto-juvenil, cara. Mas ninguém gostava desse personagem. É, eu acho engraçado que, né, sempre tiveram essas ideias, né, de colocar um animalzinho, ou no caso dos super-heróis dos anos 40 mesmo, né, colocar criança do lado ali do super-herói, né, todo herói tinha que ter um sidekick que é para as crianças se identificarem. Poxa, como se fosse necessário, né? Não basta o super-herói para a criança gostar. Eu mesmo nunca gostei desses parceiros. É. Rapaz, cara. Para mim, basta a figura principal ali: o Batman, o Capitão América. Não precisa Robin, não precisa Bucky, não precisa Scooby-Loo. Levaram até criança para a guerra. É, Pois o é. Capitão América levava até criança pra guerra. Tá certo, pra fortalecer o caráter do moleque, né? Pô, o Batman botou não sei quantos moleques pra enfrentar o crime. É, os caras morrem e ele continua botando outro. Pois é. É, ele fica submetido Rapaz. Aí, cara, aí esse personagem, cara, acho que teve a última aparição dele no, naquela, na série, cara. Os Três Fantasmas de Scooby-Doo. Que aí, diferente do outro anterior, eles trouxeram a Daphne, mas só a Daphne também. Era o Scooby e o Salsicha, mas o Scooby-Loo, e eles apresentaram um outro personagem que acompanhava ele, um chinês lá, esqueci o nome dele. É, a Daphne ela chega a voltar depois nessa série que ficou só os três, né? Ficou Scooby, Salsicha e Scooby-Loo. Mas eu não assisti porque eu não tive paciência. Pouco depois ali da segunda temporada eu dropei, abandonei. Então, mas esses Os Três Fantasmas, Scooby-Doo, só durou 3 episódios, só. A série só acabou sendo cancelada. E o legal dessa série é que eles criaram, voltaram um personagem chamado Vincent Van Doido. Que no original era dublado pelo próprio Vincent Price. Então, é uma série que teve o seu charme. Só que ela fez tão pouco sucesso. Que ela acabou terminando sem uma finalização. porque o mote dessa série era o seguinte: é aberto uma urna, né, que é chamada de Arca dos Demônios, e dentro dela estão presos 13 fantasmas. Aí o objetivo deles é capturar todos os 13 fantasmas que fugiram dessa arca. Aí eles capturam 12 e o 13º nunca é capturado. Aí, tempo depois, o que eles fazem, cara? Eles lançam um episódio animado dos anos 2000, onde eles concluem essa aventura. Só que aí, pra ficar um pouco na pegada da série, a Velma, ela não acredita nessa história, da história de fantasmas. E chega de fato a aparecer um fantasma nesse longa. Só que no final ele se mostra que era uma pessoa fantasiada. Só que aí fica aquela questão: aquilo tudo que eles passaram realmente aconteceu? E há realmente fantasmas presos dentro da arca? Então a série termina desse tipo. Mas assim, eu achava legalzinho, mas assim, não tinha muita graça mesmo, o Mark. O legal mesmo era ver o grupo reunido, né, cara? Tendo o Fred, a Velma e a Daphne, que eram eles que encabeçavam a investigação, e o Salsicha e o Scooby eram só ali cômicos, cara. Os dois eram um bando de covardes. Uhum. Eles estavam lá simplesmente porque eram a alma da galera. Quando é um ou outro sozinho, cara, o desenho não funciona. Pelo menos pra mim não funciona. Não, os dois sozinhos não funciona, não. É aquele negócio, os dois eram populares, eram os alívio cômico. Mas é necessário os outros personagens ali pra ir levando a história. Sim. Aí depois desse quando fazem as duas coisas, né, de só porque um personagem é mais popular, achar que só precisa desse personagem, né? Quando geralmente as coisas têm graça justamente porque, né, é a combinação ali de elementos, né, os outros personagens também, né? Então, funciona, sim, é tipo, né, Trapalhões. Concordo, Ed. É tipo, por exemplo, os Trapalhões, por exemplo. É, exatamente, né? É assim, até que teve a galera que falava que o Dedé é o mais sem graça, porra, mas o Dedé é o escada ali. É, tinha. É, exatamente. E por mais que na época se falava, o Didi é o mais popular, né? O mais famoso e tal. Mas, né, sozinho não tem a mesma graça, né? Não, tanto que eles chegaram lá. Eram os quatro juntos. É, tanto que teve uma época que eles chegaram a se separar e depois se juntaram de novo. Exato, porque não funciona. Por mais que você goste de um outro personagem, ou um outro personagem faz mais sucesso do que o outro, meu, ele não funciona sozinho se ele não estiver com a galera. É a mesma coisa, por exemplo, que eu lembrei também que no começo dos anos 2000 eles resolveram fazer um filme, um live action, onde só aparecia a Daphne e a Velma. Ah, isso foi ali na década passada, né? 2012. Isso, né? Aliás, um filme bem ruinzinho, você ia assistir. É, exatamente, cara. Não vou nem prolongar muito, cara. O filme é muito sem graça, cara. É. Mas por fim também, cara, um outro desenho que veio logo depois, cara, porque assim, eu tô vendo a data de lançamento, mas aqui no Brasil as coisas sempre chegavam um pouquinho mais atrasadas. É o do desenho do Pequeno Scooby-Doo, vocês chegaram a assistir? Ah, o Pequeno Scooby-Doo eu assisti, sim, assisti assim, na época. Cara, eu adorava esse desenho, cara. Depois do desenho original, era o que eu mais gostava. Eu me lembro que eu passei na época, gostava, me lembro pouco hoje em dia, mas me lembro que naquela época a gente deixava a TV ligada, né, ia assim, assistindo o que ia passando. É, porque esse desenho veio numa época, né, que ele tava com a mania de transformar vários personagens em crianças, né? Me lembro que tinha outro também. Vários desenhos, assim, era muito comum isso lançarem versões kids, né, dos personagens. Não foi desenho, mas até os Trapalhões ganharam uma versão criança em quadrinhos. Verdade, verdade. Que era de sátira de filmes, não era? É, tinha duas revistas. Tinha uma que vinha sátira. Sátira filme, seriado. Era de Cop, de Jiraya, entre outros. Uhum. Nossa, mas era muita... Ah, era muito... Os Trapalhões e As Aventuras dos Trapalhões. Nossa, acho que esse não cheguei a ver. Eu lembro das sátiras. Até cheguei a ter um deles, que era do Robocop 2. Ah, então, as sátiras vinham nas Aventuras dos Trapalhões. Era onde saiu essas aí do Robocop, Indiana Jones, Jiraya, entre outros. Sim. Agora, esse do Pequeno Scooby-Doo, cara, nossa, eu cagava e dá risada, cara. Eles pegaram bem a essência dos personagens, né, e fizeram uma coisa bem escrachada. Aí, né, pra essa série, eles criaram um outro personagem que era chamado Ruivo Hedwig, que era tipo o arco-inimigo do Fred. É, que o Fred sempre dizia que ele que tava envolvido, né? Isso, né? Eles, antes dele tirar a máscara do monstro, ele é o Ruivo Hedwig. Aí o cara parecia, meu, não sou eu, cara, para com isso. Aí tinha um lá, cara. Ah, esse aí com certeza é o Hedwig. Aí mostrava, depois daí mostrava a tela sumia para outro cara. Cara, eu nem apareci nesse episódio, para com isso. Aí depois ele tirava e viram que era alguém que tinha aparecido ao longo da série, cara. E a Velma era assim, sempre que ela falava, gente! Todo mundo percebeu quando ela era adolescente. Galera, a Velma falou, gente! Aliás, a gente falou de dublagem, né? A primeira voz da Velma era a voz da Lisa Simpson, né? Ah, verdade, verdade. Esqueço o nome dela agora. E da Daphne é da gente Dana Scully. É? Sim. É, Zuraciara Diakov, acho que é o nome. Caramba, verdade. E do Fred, quem que era? Ah, do Fred eu esqueci. É uma voz também que aparecia muito na época. Sim. Rapaz, cara. Bom, depois a gente procura, então. Mas, no caso, cara, esse desenho era muito show, cara. É um dos desenhos, uma das versões que eu mais gosto. Eu lembro de muitos episódios dele. Aí, depois, a série deu um hiato, né, cara? É, só nos anos 2000 que a série voltou, né? Aí lançaram o que há de novo Scooby-Doo, que esse eu não lembro. Depois, isso lá entre 2000 e 2016. Aí, 2006, Mark, lançaram uma versão que só tinha o Salsicha e o Scooby. De novo? É, Salsicha e Scooby duas atrás de pistas. Nessa série, cara, eu não lembro. Eu acho que eu nunca vi um dos episódios, mas o mod era o seguinte: o Salsicha tá atrás de um tio desaparecido dele, cara. Aí os episódios são todos interligados. Aí o inimigo principal é o Dr. Phoebus. Parece alguma coisa que você conhece? Dr. Phoebus? Pô, filme do Vincent Price, né? Exatamente. E adivinha quem que dubla o tio do Salsicha? É o Vincent Price. Não. Não? Pô! Apesar que o cara é fã dele, provavelmente. E que é fã do Scooby. Ah, é, você falou que o desenho era de 2000, né? É, 2006. Então, é, nessa época o Vicente Prátio já tinha falecido, Zé. Sim. Dri, Dré, vocês imaginam quem fica, quem é o cara que dupla o tio do Salsicha lá no original? Eu não sou boa com adivinhação, não. Pela mãe. Eu não sei. Pô, dá uma pista aí. Cara, esse cara é o nosso divo máximo, cara. Nicolas Cage? Nosso deus da atuação. Ah, o maior, o maior ator de todos os tempos. Quem discorda tá errado. Entendeu? Foi dublado pelo grande Nicolau Gaiola, cara. Aí só por causa disso eu resolvi tentar atrás desse desenho pra ver alguma coisa. Eu nunca vi esse episódio. O máximo que eu vi dele assim, é que é uma animação completamente diferente do demais. E por fim, né? Dois anos depois. Conseguiu ver no original? Hum? Conseguiu ver no original? Não, só vi comentários só, cara. Eu nem sabia desse desenho. Entendeu? Eu vi em fórum comentando isso aqui, cara. Eu vi que é o Nicolas Cage participando, cara. Ah, meu, tem que ser bom. É tão ruim que deve ser bom. E por fim, cara, vai surgir em 2010, cara, e esse eu assisti inteiro, cara. Porque pra mim a melhor versão depois da original é o Scooby-Doo Mistério S.A. Que aí, cara, é que tem aquela coisa de mistério. Só que agora os episódios são todos interligados. Ao longo da série aparecem outros personagens da Hanna-Barbera, como o Dr. Quest, o Falcão Azul e o Bionicão. Aparece uma daquelas. Ah, qual que é o nome daquele trio de garotas que tinha o Capitão Caverna? Ah, não vou lembrar, eu sei quem é, mas. Meu, o nome não vou lembrar. Elas Cavernet? Não, né? Não. Eram, acho que três, as três eram detetives, aí tinha o Capitão Caverna, que meio que fazia a função de guarda-costas, ou sei lá, dela. Entendeu? Aí, ou seja, era uma tentativa de fazer um Hanna-Barbera verso, acho que esse é o nome que dá. É, a gente dá esse nome a tudo agora, assim, que tenta misturar todo mundo de algum universo. É não sei o que verso. É, entendeu? Mas esse é diferente, cara, porque os episódios eram todos interligados, né, cara? Então, tinha a aventura do dia, né? O monstro do dia, mas a história fazia parte de um arco maior. E durou 52 episódios, cara. Durou 3 anos essa série. E é muito boa, cara. Sinceramente, é uma das melhores. Pra mim, depois do original. Entendeu? Depois disso, veio de novo, né? Aqueles episódios especiais de onde o personagem aparecia com convidados, né? Aí teve aquele filme Velma, cara. Que, sinceramente, eu vi tanta crítica ruim, cara, que eu até fiquei com medo de tentar procurar essa série. Alguém chegou a ver alguma coisa? O que? A série animada? Da Velma? Não assisti, não. Porque... Também. Ah, depois eu vou falar da minha relação com a série, mas não cheguei a ver a Velma, não. Não, pra quem não sabe, cara, lá em 2023 foi lançada a série da Velma, mas assim, é um filme, é um desenho do Scooby-Doo, tem toda a galera, menos o Scooby. Entendeu? Por qual motivo, não vou saber, mas parece que os produtores não queriam que o personagem ficasse vinculado a uma série adulta, né? Que a Velma veio com a proposta de uma foto série adulta. Mas eu vi tanta crítica negativa em cima disso, cara, que sinceramente fiquei até com medo de tentar procurar, né? Tá na HBO Max. Tá. Entendeu? Então quem quiser. Às fala. Vezes vai dar uma olhada para tirar nossas próprias conclusões. Às vezes a galera fala mal, mas... Cara, o problema é que eu não vi ninguém falando bem disso, cara. Até aí, até. Tem, aí depende, tem coisa também que não tem ninguém falando bem, mas eu vejo e gosto. É que eu sou do contra. É. Ah, pode ser, né, cara? É que eu vi opinião de gente que eu confio, né? Então eu fiquei meio assim. E por fim, teve essa última que é que eu não vi nada. Scooby-Doo e os filhotes misteriosos. É a última que eu não vi nada, nem sei se foi lançado ainda. Pô, você já teve outra depois da Velma? Sim, parece. E assim, essa parece que relação... vai ter uma série na Netflix agora, né? Um live action. Vai? Sim. Caramba, não tava sabendo, não. É, eu tava vendo. Vai ter um live action. É. Caraca, está assim. Em trabalhos, está para ser lançado. Tá, legal. Enfim, vamos esperar, talvez saia uma coisa boa. Enfim, das séries assim, eu lembro todas elas, assim. Eu lembro dessas que eu lembro, assim, que eu tenha visto, assim. Tem várias episódios marcantes, assim, que eu posso acompanhar em outro momento. Mas, assim... Mas eu acho que uma coisa que todo mundo deve ter visto ou deve ter reconhecido, descobrido além da série, foi os filmes live action, né? Alguém assistiu aqui? É, eu assisti. Sim, eu também. Justo. Tava uma vez de bobeira no stream e vi os dois. Aí você fica surpreso que o primeiro filme é o roteiro do James Gunn, né? Rapaz, aí você olha aqui, realmente tem muita coisa do James Gunn ali. E eu não sei como é que aquilo passou, na verdade, na censura. Porque claramente, né, o Salsicha e Scooby são dois maconheiros de mão cheia, né? Ah, mas é só não falar, sabe? Só coisa assim. E eles vão achar que ninguém percebe. Então eles deixam passar. Caramba, né? Eles estão lá dentro daquele fogão, furgão, quer dizer, né? E sai aquela fumaça de dentro do carro, né? Realmente. Aí depois mostra que eles estão assando. Ai, o que era mesmo? Berinjela? Pra dar aquela disfarçada. Aí depois eu fui descobrir por que os caras estavam comendo berinjela. É que na verdade é o seguinte, aqui é uma referência ao dublador do Salsicha. É que o dublador do Salsicha, não lembro se ele era ou acabou se tornando vegetariano. Aí ele pôs uma regra para poder continuar dublando o personagem. É que o Salsicha não poderia comer nada de carne. Poxa, mas é um desenho animado. Exato. De fato, cara, né? Eu achei estranho, porque eu lembro dele, tanto ele quanto o Scooby comendo de tudo. Salame, frango assado. Botando tudo dentro de pão e abastando. Esse nome que eles faziam. Isso. Mas é verdade, depois eu lembro de alguns episódios que de fato o Salsicha não comia nada de carne. Nem o Salsicha nem o Scooby, né? Aquele é o cachorro dele, né? Aí no filme eles levaram isso, né? Do cara comendo, fazendo hambúrguer de berinjela. Aí tempo depois o. Qual que é o daquele ator mesmo que fez o Salsicha? Era Matthew Lillard? Aham. Ele virou depois do. Fala. Ah, o Camara, um dos assassinos do primeiro Pânico. Verdade. Depois ele acaba virando o dublador do Salsicha. E tá até hoje. Hoje a escolha mais acertada ali no elenco é a escolha dele mesmo. Fora a Sarah Michelle Gellar como a Daphne. Sim. E a. Qual que é a mulher da Linda Cardellini? Não. É Linda Caderina, Pé das Elmas? É, Linda Caderina, eu tenho meus problemas, que a Linda Caderina eu acho bonita demais pra ser a Velma, que inclusive foi depois que ela fez a Velma que eu falei, e das inúmeras cosplay que o pessoal entrou nessa coisa que a Velma era nerd gostosa. Foi, foi, porque antes não era. Não, a Velma, nas animações antigas não era nerd gostosa. A ideia ali das animações antigas, a gostosa era a Daphne. Que era a peguete do Fred, sem ser a peguete não oficial. É, não oficial, porque o Fred não pegava. ninguém pensava nisso ali nas animações originais. Não, imagina. Mas aí foi depois. Fala. Mas aí foi depois da Linda Cardellini, das cosplays e das versões pornô, que o pessoal entrou nessa de que de cabelo gostoso. Tanto que teve, né, reclamações quando saiu esse filme da Daphne e da Velma, porque a atriz seguia mais o padrão ali da Velma original, né? Sim. A mais cheinha, as coisas e tal. Aí o pessoal começou a chiar, né? Mas a ideia original da Velma era bem longe ali da versão aí dos filmes de 2000. Sim. Depois inventaram que ela era gostosa, cara. O que eu mais via disso era cosplay, cara, de Velma. Não, tem mais cosplay da Velma do que da Daphne. A Daphne você nem vê. Mudou verdade. Completamente. É, mas isso. Foi uma completa reviravolta aí da ideia dos produtores nos anos 60. Rapaz. E o pior é que esse filme, cara, teve tanta cena cortada, cara. Rapaz. Você falou da Velma gostosa. Tem uma cena que tá. Desse filme que tá ela dançando dentro de um vestiário. E ela só de biquíni, cara. Aí naquelas apresentações teste, né, que tem nos Estados Unidos, né? Teve pai que viu no texto, né, que, né, nessa cena e resolveu cortar isso. Não, pô, filme pra criança só pode ter arma e tal, né, pô? Pode, biquíni não pode. Não pode. Violência é muito mais aceito isso nas coisas do que sexo, né? Do que sensualidade. É que peitos, né, Dri? São armas poderosas, né? Por isso que não pode mostrar, né? É. Agora um revólver. Uma metralhadora, uma explosão aqui, não tem problema. Ah, exatamente. Cara, vai entender a cabeça de norte-americano, cara. Norte-americano adora arma, né? Arma, tudo bem, arma tá tranquilo. Entendeu? Enfim, cara. Aí você vê, por exemplo, as cenas, os comentários do filme, cara, o que teve de cena cortada, cara, rapaz. Não é à toa que depois o James Gunn vai voltar depois pra Warner e botar tudo que ele quer, cara. E rapaz. Claramente aquilo lá foi dele, cara. Quer ver quem foi o diretor desse filme? Não sei se foi o mesmo diretor no primeiro e no segundo filme. Eu acho que não. Deixa eu ver aqui. Eu sei que um deles é de um tal de Raza Gosnell. Agora não sei se dirigiu. Não me lembro se dirigiu os dois filmes. É sim, os dois são dele. Ah. São dele? São. Mas o primeiro é roteiro do James Gunn, né? Raza Gosnell, né? É. Raza Gosnell. Esse cara dirigiu o quê? Ah, então sabe, só Scooby-Doo. Não, tô vendo aqui, cara. O cara dirigiu os Smurfs. Ah, pô. Grandes merda ter dirigido os Smurfs. Dirigiu os filmes dos Smurfs, Esqueceram de Mim 3 e Vovó Drona. Vovó Drona. E... É um ótimo currículo. É, meus parabéns. Rapaz. Ah, o James Gunn, né? Tá aí hoje mesmo, aí, fazendo Superman e tal, né? Pô. Sim, sim. Sim. Caramba, cara. Então, aí eu assisti esse filme no cinema, cara, pra ter uma ideia. Foi eu e uns amigos meus. A gente era muito fã do... Do Scooby, cara. Então todo mundo Opa, foi, cara. Caramba, hein? Rapaz, foi muito engraçado, cara. Eu ainda tava saindo da adolescência, cara, então eu caguei de dar risada na hora que os dois começam a disputar pra ver quem peidava mais. Pô, eu fui ver esses filmes só ali na Netflix. Não, sim. Aquela cena dos dois peidando, cara, é cinema absoluto. O Popolo ia adorar isso. Rapaz. Aí o filme seguinte, né, cara, que aí é uma homenagem à série clássica, cara, eu já não achei tão legal, assim. Ah, o segundo filme? É engraçado. Eu fui ao contrário, eu gostei mais do segundo. É. O segundo é legal, você vê, por exemplo, os fantasmas, né, cara, da série clássica lá, né? O monstro de peixe. Tinha um lá que era um corredor fantasma. E esse aí, esse episódio da série clássica, um dos que eu achava mais macabro. O cara tava enterrando. Não é enterrando. É. Murando salsicha atrás de uma parede, cara. Ele amarrou o salsicha e tava levantando uma parede por cima. Pra deixar o cara enterrado ali. É, Edgar Allan Poe. É. Tinha um outro lá que tinha um outro episódio, eu sei que acho que esse não apareceu, mas a pessoa imitava tipo um Morro das Neves. Aí você via depois que era uma pessoa em cima de um autômato gigantesco. Eu achava muito louco esse fantasma da série clássica, o quanto era engenhoso, assim. E meio que a série original tentou. Porque no segundo filme eu tô fazendo uma homenagem, cara, mas sei lá. Não achei assim tão divertido assim não, quanto o primeiro. Que eu achava uma coisa mais zoada. Até porque eu, no primeiro tinha o Mr. Bean também, que eu adorava também. E você sabia que originalmente, sabe quem que ia fazer o personagem que era feito pelo personagem do Rowan Atkinson, cara? Quem? Cara, o cara que fez o Witch original. Ah, Tim Curry. O Tim Curry ele tinha sido convidado pra fazer esse filme, cara. Ele ia fazer o mesmo personagem que era feito por Ron Atkinson. Sabe por que ele não. Sabe por que ele desistiu? Porque ele ficou sabendo que o vilão ia ser o Scooby-Loo, cara. Verdade. E o cara odeia o Scooby-Loo. O cara odeia o Scooby-Loo, cara. Ah, pra falar a verdade, eu também não curto esse final, essa reviravolta aí, essa aparição do Scooby-Loo, não. É, isso aí realmente. Essa parte eu acho horrível. Rapaz, até o Tim Curry pensou a mesma coisa que você, cara, e meio pulou fora, mesmo sabendo que ia ser pago. Rapaz, eu falo, não. Tem coisa que dinheiro não compra. Ai, ai, ai. Aí depois veio um outro, né, cara, que tem mais um filme pra TV, né, cara, que mostra a juventude da galera, né? Ah, isso eu não conheço, não. É, esse eu vi na locadora do Sparrow. E depois eu fui ver que teve dois filmes. Todos pra TV. TV ou vídeo. Deu que, assim, nem valem a pena, gente, porque é muito ruim. Uhum. Muito ruim mesmo. Eu imagino. Entendeu? E acho que depois disso, cara, eu acabei vendo um ou outro desenho longa-metragem, sabe? Que aí, enfim... Ah, tá. O nome do filme chama-se O Mistério Começa e A Maldição do Lago. Todos os filmes são feitos pra televisão, cara. Então, a qualidade é bem ruim. Mas, em todo caso, cara, depois disso, eu acabei vendo um ou outro episódio especial. Vocês chegaram a ver o episódio que eles se encontram com o Kiss? Não, só ouvi falar que tem, mas... Cara, tem um monte, cara, desses episódios, desse longa-metragem lançado pra vídeo, cara. Aí tem uns que é assim, cara, tem uns que os monstros são de verdade, né? O que acaba tirando um pouco a graça da série, né? É, eu acho que quando eles botam esse lance de monstros de verdade da série, que acho que tira um pouco a graça. Entendeu? Eu acho bem legal a ideia da série clássica. Mais ou menos ali com... É igual no Chapolin, que quando tem ali Abominável Homem das Neves, Assombração, nunca é verdadeiro. Ah, sim, sim, sim. Aí você descobre que o monstro é o seu Madruga, cara. Ai, cara, é muito... Aí é isso, né? Tem até episódio do Lego. Desse aqui que eu lembro que eu vi que eu acabei gostando, é o da... É o da Ilha dos Zumbis. Que aí é aquela coisa, o pessoal resolve sair numa missão, né? Pra ver se eles encontram realmente um caso natural verdadeiro. Só que todos os lugares que eles vão é alguém fantasiado. É alguém fantasiado. Até que eles deparam com um caso que era real. Onde os zumbis são zumbis de verdade. Só que eles estão amaldiçoados, cara, pra um grupo de mulheres que se alimenta de energia pra se manter imortal, pra manter a vida eterna. Assim, eu achei um episódio bem assustador assim, quando foi lançado, mas enfim, não tem a mesma graça. Aí tem esse aqui, por exemplo, da Maldição do 13º Fantasma. Lembra daquela série dos Três Fantasmas? Só tem só a Daphne? Aí tem esse episódio especial, assim, onde eles meio que continuam a série, dando um finalzinho pra série. Aí eles deixam em aberto se os fantasmas que eles capturaram naquela série eram de verdade ou só as coisas da imaginação deles. Porque a Daphne acredita que são, só que a Velma que não estava presente, ela não acredita. E fora isso, né, tem esse tempo da Velma que eu nunca vi, então nem tenho opinião pra falar sobre esse filme. Não pode opinar. Não posso opinar. Só sei o só. Só. Só. A única informação que eu tenho foi das críticas negativas que eu vi de todo mundo. Esse é qual que você está falando? É Velma. Ah, o da Velma. Velma. A animação da Velma. Isso, né? Que tem todo mundo menos Scooby. Bem, teve um filme, animação do Scooby-Doo, também recente, quer dizer, já faz 5 anos, que eu não sei se você viu, que agora que eu lembrei que esse eu vi, em 2020, que saiu com o nome Scooby, o filme, chegou a ver esse? Cara, não me lembro, como é que é o episódio? Esse é um longa de animação mesmo, tenta... Traz todo mundo, basicamente, né? Da equipe e o Scooby-Doo também e tal. E tenta trazer um pouco da série antiga, mas eu não gostei também. Não gostei muito do filme porque tenta trazer no início um negócio de mistério, mas depois vira uma outra coisa. É basicamente o Scooby-Doo e a turma enfrentando uma ameaça global. Sabe, o negócio lá é um negócio que o cara, né, o vilão que é liberar um cão fantasma, né? Um ser lá chamado cão fantasma, e aí o Scooby-Doo tem um negócio lá que só ele descende, né, de uma raça lá e tal, só ele que poderia acordar o bicho. É um negócio assim. E tem uma versão do Bionicão e do Blue Falcon no filme também, que lembra, né, o Bionicão e o Falcon, né, que andava com o Bionicão. Mas eu não gostei, porque eu esperava que fosse ser engraçado, né, que fosse... E não achei graça. Depois vira, assim, uma aventura para evitar uma ameaça global, e não curti exatamente porque fugiu da série. É de 2020 esse. É onde o vilão é o Dick Vigarista? Ah, isso mesmo, isso mesmo. Um dos vilões tá. É o Dick Vigarista, isso mesmo. Ah, eu vi sim. Eu também não gostei também não, cara. É. A proposta era fazer um universo compartilhado da Hanna-Barbera, né, cara? Isso, eu vi isso aí, rapaz. Achei muito ruim. Muito ruim, muito ruim. Achei muito ruim, cara. Eu até me esqueci, eu tava até tentando lembrar quem era o vilão, agora que você falou que eu lembrei que era o Dick Vigarista, eu até me esqueci. Dick Vigarista. Não tem nada a ver também, assim, não tem nada a ver. É... Rapaz, aí acho que ninguém se pode ganhar de spoiler aqui, né? Não, mas pode falar. Não. O objetivo do Dick Vigarista era abrir esse portal para recuperar o Muttley. Era o Muttley, isso mesmo. Tinha isso também, recuperar o Muttley. Eu já tinha até esquecido a maioria das coisas. Rapaz, eu lembro bem. Aí eu lembro que no caso o Falcão. Eu penso com o Falcão Azul, né? É. O Falcão. O Falcão que eu apresento nesse filme não é o Falcão Azul original. Acho que é o filho do Falcão Azul original. Isso mesmo. Isso. E o Bionicão, cara, que sempre foi tonto, cara. Ele é muito sério. Sim, botaram ele serião. Serião, até porque o Falcão Azul é estúpido pra caramba. Sim. Eu me lembro que eu gostava muito do desenho do Bionicão. Os dois eram dois patetas no desenho original. Sim. Mas, rapaz, eu lembro desse filme de Scooby, cara. Que a ideia era fazer meio que um universo compartilhado. Bem o estilo da Marvel, né? Que até a Marvel fez isso, deu muito certo. Aí um monte de empresa tentou fazer algo parecido, né? A Universal tentou fazer isso, né? Que deu um tremendo fiasco. É, os monstros, né? É, o monstro, né? Errado. Rapaz, é. A Warner, né? Ali na DC, né? O universo ali, Zack Snyder, né? Pensou, mas não deu certo. Agora tá tentando pela segunda vez, né? O Superman foi bem. Vamos ver o Superman. E tivemos tentando fazer essa alternativa com a Hanna-Barbera, né? Já que eles adquiriram os direitos dos personagens, também fazer algo parecido, né? Isso aí tá muito na moda aí. A Paramount mesmo vem tá pretendendo aí fazer G.I. Joe e Transformers. Que só teve aquele filme também, né? Depois morreu aí, né? Qual? O do G.I. Joe e do Transformers. Ah, pô. É, Transformers teve a série de filmes, né? O G.I. Joe teve uns 3 filmes, né? Nunca, né? Nenhum nunca emplacou, foi só insistência mesmo. Foram 3? Eu pensei que só tinham sido 2. Não, teve o do Snake Eyes também. Ah, verdade. Tinha até esquecido. Eu lembrava do primeiro lá, que a gente viu, que é ruim pra caramba. E eu lembrava que teve depois o lá com o Bruce Willis e tal. Ruim pra caramba também. E depois teve o Snake Eyes, que é ruim pra caramba também. Eu só vi o primeiro, não vi esse. Nem o do Bruce Willis eu vi. E aí no filme dos Transformers, o Despertar das Bestas, André, eles meteram lá o G.I. Joe no final do filme. Ah, já aparece o G.I. Joe lá? Esse é o fala, que? A animação? Não, é o... Naquele filme dos Transformers, desse Despertar da Besta, né? Uhum. Tem até um ótimo show que o cara vai encontrar com um agente especial e eles falam que eles são da agência G.I. Joe. É, eu vi esse. Sim, eu não vi, não. É aquele que no, aparece lá a agência lá que na, seria, que fundaria, né, o G.I. Joe. Né? Ih, cara, eu tipo, esqueci. Como se fosse, que se passa antes, né? Do, Pô, esqueci totalmente desse. Só me lembro dos filmes do Michael Bay e do Bumblebee lá com a Hayley Steinfeld. Esse aí eu esqueci totalmente. É, pô, esses filmes... totalmente esquecível mesmo. Então... Aí esse Scooby-Doo, assim, eu acho que a última produção que eu vi foi esse do filme aí que o Dre me lembrou, cara, que eu não lembrar. Eu não lembro mais nenhum outro, assim, que eu parei pra assistir. O que eu tô querendo ver, assim, mas eu não assisto por falta de tempo, é algum desses crossovers, por exemplo. Esse aí do Coragem, cara, que a gente falou com Coragem, porque eu quero muito ver. Esse eu não vi ainda. Mas, por todo caso, é um personagem que eu gosto pra caramba. E vocês, galera, vocês gostam do personagem? Ah, é verdade, vocês falaram que não é um personagem que marcou muito vocês, né? É o... Bom, vou falar primeiro. O Scooby-Doo é aquele negócio. As séries clássicas, eu com certeza já tinha assistido episódio, porque a TV ficava ali ligada, né? Então passava ali na Globo, então... Óbvio, às vezes eu tava esperando outro desenho animado e acabava vendo Scooby-Doo. É que, assim, na época, assim, eu sempre preferi mais super-heróis. Então, na época mesmo, eu gostava mesmo, assim, de assistir a He-Man, G.I. Joe, Thundercats. Mas assistia esses desenhos, assistia, assim, o Scooby-Doo, o Smurfs. Mas era aquele negócio, né? A TV tava ligada. E então assisti. Não era assim. Com uma paixão assim que depois eu iria registrar os episódios, lembrar deles, serem tão marcantes para mim. Então, assim, na infância eu assisti Scooby-Doo assim. Aí recentemente no Max que eu via. As duas primeiras séries clássicas, né? Que completinha, né? Todos os episódios. Que aí eu assisti o Scooby-Doo Where Are You, né? De 1969. E o Scooby-Doo Show, de 1976. Que é aquela que aparece o... Pô, é... Não me lembro se é primo, tio, caipira lá do Scooby-Doo, Scoobidão, sei lá. Scoobidão. Sim, que era um cachorro tonto, branco tonto. É. E aí depois eu comecei a assistir o Scooby-Doo e Scooby-Loo, que eu lembro que eu já assisti quando era mais novo. Como disse assim, essas séries clássicas tudo ali eu já tinha assistido na Globo. Que aí eu ceguei, né, na temporada sem a Velma, a Daphne e o Fred e parei ali. As séries novas, que eu realmente não assisti nada, porque ali de 2000 para baixo eu já parei, né, de acompanhar a televisão. Até depois disso os programas infantis acabaram mesmo. E eu não fui atrás de nenhuma série nova, assim, do Scooby-Doo para assistir, né? Aparece outros interesses, por exemplo, quando eu era mais novo, eu era mais do Tokusatsu, né? Quando eu descobri o Tokusatsu na Manchete, eu praticamente abandonei os desenhos animados. Lembro que fora do Tokusatsu eu só assistia Pica-Pau e Pernalonga no SBT. Então, assim, ali para 2000 eu passei, eu me coisa mais de acompanhar, né? Tokusatsu, né? Assina a internet, coisa assim, sai lá fora. Então as outras coisas assim, eu meio que desenho animado assim, eu meio que me desinteressei. Então assim, as séries novas do Scooby-Doo, você falou aí com assim, mas assim, desconheço completamente. Hoje em dia, assim, tá tanto de desenho animado assim que eu procuro assistir, é quando sai alguma coisa assim, do Batman, do Superman, coisas assim. Adriana, você gostaria de falar um pouco aí? Da minha não relação. A sua vai ser breve, né? Porque quando você começou quando você começou a assistir desenho animado, a gente nem assistia mais nada ali. Né? Eu não sou capaz de opinar. Mas... Scooby-Doo provavelmente devo ter visto alguma coisa quando era criança, mas não me lembro também. E assim, meu contato com Scooby-Doo é mesmo através de referências em outras coisas. Né? Sempre tem, né, Mário? Alguma alusão na momento de Scooby-Doo, mas nunca assisti a série, nunca vi nem os filmes. Então, o programa está totalmente aqui, assim, não sou capaz de afirmar. E você, André? André já foi mais ou menos a mesma coisa que eu, né? Porque ali da mesma época. A minha proximidade. Você é só um pouco mais novo que eu. Isso, a minha proximidade com o Scooby-Doo é mais ou menos como a sua, porque estava ali na mesma época, só que eu sou mais novo ainda, né? Aí provavelmente eu me lembro mais ainda. Eu fui ver um pouco mais depois, né? Mas na época eu lembro que a gente... que tipo, você, por exemplo, você pegou também o pequeno Scooby-Doo, né? Eu me lembro... Adriana, nem isso. Isso. Eu lembro de alguma coisa da série clássica mais antiga, que, como repetiu várias vezes, né, em algum momento estava passando, aí eu lembro que às vezes eu parava para ver, sempre achei interessante esse negócio de mistério, né, de revelar quem era no final, então eu lembro que parava para assistir, mas não lembro de muita coisa. Aí depois, realmente, a gente já estava mais nos tokusatsu, né? Nas séries mais de ação e tal. A gente já não via tanto. Mas eu lembro de ver alguma coisa do pequeno Scooby-Doo também, mas também não lembro de quase nada. E aí, recentemente, né, com a TV a cabo, né, aí, às vezes, né, eu tô passando de canal e aí tá passando alguma coisa do Scooby-Doo, aí às vezes eu acabei parando para ver algumas histórias. Como, por exemplo, isso mesmo que essa série mesmo que o Mauro tava comentando, né, que é Scooby-Doo com convidados, né. Aí teve um canal aí que eu nem sei que canal que tava passando, aí uma vez passou uns 3 ou 4 seguidos dessa série que tem sempre alguém, né, famoso e tal. Aí tava passando um episódio com aquele cara de Star Trek, né, o Zeoz Takei, e tem outros depois, né, que é essa mesma série que o Mauro falou do episódio com o Supernatural, tem até episódio com Axel Rose, né, que é já essa série de 2020 e pouco aí que o próprio Matthew Lillard dubla o Salsicha, né? Aí eu assisti algumas coisas disso porque estava passando na TV a cabo. E esses episódios soltos, né? Eu lembro de ter visto o episódio da série antiga com o Batman e Robin, algumas coisas assim. Mas nunca parei para ver, de fato, uma série inteira, né, do Scooby-Doo. Então, André, é isso, galera, assim, né, então, pelo que eu tô percebendo, então, né, mas essa foi mais marcante realmente pra mim mesmo, né. Foi. Não, marcante pra muita gente, né, ela só não fez a cabeça do Stinu. 5. É, pra você e com certeza muita gente. Só não era a hit ali em lá em casa. Ronda Bárbara em geral lá em casa. Essa é uma coisa que eu ia comentar. Eu acho que a gente nunca foi muito fã, assim, né, dos personagens da Hanna-Barbera, né? Acho que, embora dos que eu vi, eu acho até que Scooby-Doo ainda era o primeiro. Mas não, Scooby-Doo é um dos melhores, cara, porque, por exemplo, eu tenho a maior raiva do Dom Pichote, cara. Lembra quando a gente assistiu o desenho do Batman SBT, ficava... Pô, passou o desenho do Dom Pissotti durante uma hora, cara. É, que o SBT sempre teve isso, né? Não tem, as coisas não tem horário, né? Tem, começa o horário numa semana, aí na outra, pô, ele resolve, mete uma hora de Dom Pissotti, não vai esperando. É, e raiva. Parece que tinha uma coisa que estava sendo muito assistida e eles sabiam, aí eles começavam a botar outra coisa antes para demorar mais para começar, para prender a pessoa no canal. É. Odeio aquele cachorro. Mas é realmente assim, os desenhos da Bárbara, a gente assistia, né? Ali, tava esperando passar alguma coisa. Mas realmente, eu nunca tive paixão por eles, assim, por exemplo, como tinha pro Pica-Pau, Pernalonga. Acho que o desenho da Hanna-Barbera, assim, que eu mais gostava foi o Tom e Jerry. É, Tom e Jerry foi o que a gente mais viu, né? Mais viu, é. Rapaz, até aí, sim, não tem o que falar, né? Tom e Jerry é universal, né, cara? Exceto aqueles episódios que eram feitos na Coreia. É. Ah, eu também não gostava muito dos episódios que eles eram amigos, não. É. Não, os episódios eram feitos na Coreia. Eram esses? É, eu não sei, porque é o seguinte, teve um certo momento que a qualidade de desenho mudou radicalmente, cara. É uma coisa tão bizonha, cara, que não dava nem pra explicar direito como é que era. Mas assim, era muito feio, né? Se você lembra, por exemplo, aquele episódio do Moby Dick. Entendeu? Aquilo ali já era episódio feito na Coreia, para redução de custos. Ah, é, mas falei em Tom e Jerry agora, mas minha, né? Meu desenho favorito de todos os tempos ali da Hanna-Barbera é o Droop, o clássico dos anos 40 ali. É, o Droop é bom. Tex Avery, pô, Droop é muito bom. Mas ali o dos anos 40, né? Quando tem ali aquela versão ali que aqui ganhou o nome de Mingau, eu não gosto muito, não. Droop, não me lembro. Pô, Droop, aquele cachorrinho pequenininho. Olá, pessoal. Ah, tá, que tinha um pai também, ou não? Não. Não me lembro. Era um cachorro assim que falava de um modo meio desanimado. Lembrei. Às vezes aparecia o outro cachorro, que era o Spike. Ah, tá. Agora que lembrei. Pô, tem aquele episódio clássico do Lobo, que o Lobo tá fugindo da cadeia e encontra ele em todo lugar. Ah, tá. Sim, agora lembrei. E aí no final, eu gostaria de saber como é que ele consegue estar em todos os lugares. Aí aparece no outro cômodo um monte de Droop. Ah, sim. Agora lembrei qual que é. Esse eu já gostava muito, que esse tinha um ritmo muito parecido com o de Pica-Pau e Pernalonga. Ele era muito frenético. Até porque a maioria dos episódios era do Tex Avery. E o Tex Avery acho que chegou a trabalhar com o Looney Tunes também. Entendi. Agora. É. Agora, Scooby-Doo, cara. Tinha muito episódio que era muito surreal, cara. Como, por exemplo, o primeiro, cara. Ele tinha que descobrir, por exemplo, de um... qualquer situação. Inclusive, foi um episódio que foi parodiado na série do Sobrenatural. Onde um ex-general, cara, que lutou na batalha na Guerra Civil do lado dos Confederados deixou uma fortuna para o Scooby, cara. Rapaz, eu penso, mas peraí, Confederados, cara? Claro, eles não falam Confederados de jeito nenhum. Mas você vê, minimamente, a ilustração do cara, claramente ele é um general confederado. Você falou em surreal quando eu estava vendo a série no Max agora, um episódio que... só uma ceninha que ficou na minha cabeça foi um episódio que a Kombi deles, né, escorrega numa casca de banana. Derrapa numa casca de banana. Sério, eu nunca vi um carro derrapar numa casca de banana, cara. Normal. Mas o engraçado era a proposta, cara. Sempre no final, era sempre alguém assim que estava envolvido. E ao longo da série, claro que você era criança, você percebia isso. Dava pista de quem que era o culpado. Mas enfim. Depois de adulto você mata rapidinho quem que é os principais suspeitos. Bem, pessoal, estamos chegando ao fim de mais um episódio. Minha cara, Dri, onde o pessoal que está chegando agora pode encontrar os outros episódios dos nossos podcasts? Bom, vocês podem encontrar a gente lá no nosso site, o culturapoprigor.com.br. Ou em qualquer plataforma aí de podcast, né? No YouTube Music, Amazon, Apple, Spotify, tá por lá. Então é só seguir por lá e tal para acompanhar os novos episódios. Bom, e antes de encerrar o episódio aqui, eu quero agradecer aí a participação do Mauro por essa aula de Scooby-Doo que ele deu no programa aqui. Desculpa aí, galera. Pô, não tem que se desculpar, não, cara. Eu acho que o programa até bem legal, bem interessante. Desculpa aí, galera, me matei. Que é muito interessante você ver assim, né? Você foi num podcast onde as pessoas estão falando de um determinado assunto e elas assumem, né, que não sabem muito daquele assunto, que não acompanham, né? Porque, né, geralmente podcast assim é costume o pessoal falar das coisas assim como, né, poxa, como tá sabendo tudo, coisa assim, né, não sabe nada a respeito assim, mas mesmo assim, nossa, sei tudo, domino esse assunto. Foi mal, aqui não, né? Aqui a gente confessa assim quando não domina essa tudo. Mas mesmo assim a gente aceitou o desafio aí e fizemos esse episódio sobre Scooby-Doo. Que é legal também que com certeza tem uma galera como a gente também que não saca muita coisa de Scooby-Doo. Ou não, mas continua com mesmo. Pode ser também. Talvez seja uma falha de caráter nossa mesmo. É. É. Mas um dia aí a gente tem que fazer um episódio sobre Pica-Pau e Pernalonga. Aí vai ser outra coisa. É, aí a gente domina. Pois é. É só marcar. Sim, um dia a gente vai fazer. Bom, então vamos encerrando mais esse episódio. E quero agradecer aí ao Mauro, a Adri, o Dré, e é isso aí. Quero agradecer também a quem está escutando aí, os nossos ouvintes. Então, até o próximo episódio. Fui! Valeu. Até! Conversa fiada matou Carambola. CFMC, um podcast do Grupo Cultura.